crise. Após a pandemia, o mundo das recordações vai te surpreender com tanta beleza e muito som. Vem aí. Novo Cineral. O supremo som do amor está chegando. Uma nova história. Uma nova emoção. O Supremo vem aí. Oi, Top Show. Sei que ficou no seu quarto. Oi, Top Show. Laços do meu coração. Como é que é? Lembro que ele estava inteiro. Oba! Valeu, Digi Boy! Já estamos por aqui, vamos lá! Tô ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Tarde demais, eu já refiz meu caminho. Demais. Bora, Tabichão. Você já perdeu meu carinho. Como é que é? Por isso estou passando só pra ti. É tarde demais. Cíntia, tá aqui com o Michel, bora Cíntia. Só pensando. E aí, meu irmão? Tá por aqui com o Michel. Top Show! Vamos lá! Olha quem tá aí, rapaz, pelo amor de Deus. Abraço. Dona Raimunda. É, moleque. Meu irmão, pelo amor de Deus. Bora, Flávia. E aí, Flávia? Pai Dega, vou rever vocês aí, viu? Vai, Delano! Olha quem chegou, Sombra, meu irmão! O homem de colares aqui com o Michel! Bora! Bora, Tyson! Olha a galera da equipe Whisky! É gostoso demais! Bora, chega o show! Bora, Marcelo! Faz tanto prazer pelo bem que nos faz! O som do amor! Gosto demais fazer amor com você. É gostoso demais amar você. É gostoso demais tanto prazer pelo bem que nos faz. É gostoso demais fazer amor com você. Parecia um sonho. A gente fica junto. Toma mais uma aí, ó. Olha quem chegou, meu parceiro Gilson Marabá. E o amigo Tica Alcântara com a gente, valeu. É o Michel do Som do Amor aqui na Top, bora. Lembra. Ei, meninas, como é que é? De tudo que vivemos. A equipe Explosão. Fala, Dilson, no Unimed com a gente, bora, Dilson. Bora, Delano, daqui a pouquinho vira com o Buaçu, meu irmão. Todo mundo de sunga e biquíni. Aceitar que tudo se. Olha a loura aí, ó. Amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Ficar sem você não dá. Olha a Carol, Paloma, Raquel. Vão lá na Vila Cubuaçu com meu parceiro Doni Médio, o Adilson. Se abraçando. Bora, Top Show! Momentos. Olha a Búfala! Tá com a gente, a Búfala do Amor. Difíceis. Alô, Silva, Marambaia. O supremo som do amor. Sei. Calma que tá chegando. Me ama. Ei. Saudade chama. Eu volto pra você. Aceitar Obrigado, Padre da Vila. Já na área aqui com a gente, bora, Padre. Tá por aqui com o Michel, bora, Sabá. Olha o Pitbull. Alô, Beto Rambo, sabe que é nós. Tamo junto. Bora pra cima. Essa amiga Maeli dos Potentes. E aí, Maeli? Cada passo seu, cada movimento. Som bem baixinho na qualidade, Alô Vera. Todo momento só dá você em meu pensamento. Quando a noite vem. Meu parceiro Falcão. Alô Falcão, tá com a gente, valeu. Ele é moreno. Meu amor, eu. Bora lá, Michel. Em meu pensamento. Eu quero sim. O som do amor. Ter você pra mim. O que eu posso. Amigo parceiro japonês varejeiro. Ele Delano tá com a gente. Alô, Sombra! Olha, mais tarde já sabe, viu? É, irmão, todo mundo de sunga. Eu estou atento. É, você vai perder, viu? Se você for, eu te seguirei. E aí, Delano? Vamos lá! Vila Cupuaçu! Passado versus marcante. Vai estar por lá Rebelde, vai estar Cosmino, Michel, nosso amigo Maciel e DJ Night Show dos Potentes. Vai ser Pai Dega, Benevides, mais tarde. O ônibus saindo 7 da manhã, babá. Preciso desse amor pra ser feliz. Minha dançarina, olha o Kleber Cocá. Sabe que é nós sempre, sempre. Daqui a pouquinho é nós lá no Cupuaçu. Essa é a história de um novo. Falcão, prepara a sunga mais tarde. Vila Cupuaçu! Olha o homem de São Miguel com a gente, olha o Afonso! Bronze das aparelhas, a ladrão. Bora, Diego Mesquita. Ele é a primeira dama com a gente. Amiga Neide. Alô, Sky. Tudo certinho, né? Tamo junto. Tá chegando o Supremo, tá chegando. Tinha um sonho ir pra Nova York para namorada. Amiga Cíntia, sem limite, vai pra Cupuaçu daqui a pouquinho. Ela não vai nem dormir. Saudade vem te buscar. Toma mais uma. Brotam raios quando lua. Alô, Vera. Num sorriso cativante. Eu vou abaixar aqui e você aumenta pro som ficar mais gostoso, por favor. Mais distante. Tá forçando aqui. Vestindo a ninfa mais nua. Tomando fera por fera. Agora. Tanto é. Agora só tô parado. Deixa assim que eu não vou aumentar mais aqui. Fica mais gostoso. Tens garras de carcará. De fruta madura, olhos de serpente. Bora lá, Tap Show! És todo mal na semente. Que desejo. Um abraço a sua amiga Mari Eventos, lá de Capanema, daqui, obrigado. Tá com o Michel, vamos lá. Se fez um jardim meu de Salamana. Se estou errado, certo. Sabe, sou eu, mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és o mal. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu, mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, bem. Quando o Michel é curto. Top show. A gente vai tocando pra galera aqui. Só os melhores, só os melhores, só os melhores. Te liga no sonho. A gente bora, top show. Você de uns dias pra cá vem mudando demais. Seu mal é só pra do papel, sabá. Muita tristeza no olhar, mas evita me olhar. Essa galera daqui tá do uísque. Aqui com o Michel, abraço a vocês, viu? Vamos lá! Amiga Lia, ali é o Stevenson, aí dos potentes do Brega. E amigos aqui, ó. Bora, Lia. Eu só não quero surpresas na última hora. Fale agora. Amigo Cristiano dos Caça. Alô, Cristiano! Edinaldo, a Deise, casal Justiceiro da Saudade. Valeu. Bora! Japonês se prepara amanhã, mais tarde, né? Todo mundo nu e com poço. Aí não vai pra lá, maluquinho. Ele vai pro cupuaçu. Para de besteira. Ele vai lá pra Benevide, meu irmão. Para de deleguear o cara. Doida. Só pra ficar no CD da Top Show. E aí? Me abraça, me aperta, me beija. E aí, original? Busca em mim o... Alô, Silva. Tu tem aquela, tu tem? Minha. Falcão quer hoje, olha. O que que tu acha? Já faz tempo que eu sonho com isso. Dia e noite eu penso só nisso. Ama. Edinaldo da Superman tem sua esposa com a gente. Olha, Edinaldo. Esquece a razão. Sabe que é nós. Me provoque, troca. Tava comigo sábado passado aqui. Pelo fim. Edinaldo, manda o teu zap, meu irmão. Chega mais. Alô, Júnior do celular. Bora, Júnior. Também o Júnior da Mr. Shake. Os perseguidores. Essa equipe que é velha agora nas aparelhagens. Bora, Mr. Shake. Abusa de mim. As meninas viajou. Se você quiser, o som do amor. Sem medo e sem juízo. Abusa de mim. Envolve meu corpo e meu coração. Me tira do sério. Olha a Laura da equipe Corgo Coro aí, Delano. Charles e o General. Meu irmão. Saba, olha só. Você não sabe que eu sei. É, que você sente amor por outra pessoa. Da fita cassete aí, ó. E finjo que não notei. Que o seu pensamento comigo voa. Fecho os olhos, diz que ao meu lado sempre está feliz. Mas seu coração. Meu parceiro Rio, grande Rio Mototáxi, lá na Pedreira, babá. Alô, Birubiru. Olha o negão dos botetes aí, ó. Negão, amanhã, negão. Tu vai, negão? Vambora. Olha os caça cineral aí, ó. Alô, caça! Alô, Lina, vai. Tá com saudade do Maximi. Olha o Pitbull e a delegada. Meu amor não tem lugar. Ela dá. Também não posso tentar a gostar de mim. Olha, Mesmo te amando, não te quero sofrendo. Entrego os pontos, mas não saio perdendo. Um grande amor a gente ganha no fim. E do jeito que tiver que ser, será. Só Deus muda as coisas de lugar. Nem tudo que se perde tem valor. Nem tudo que é bonito é amor. O que passou, passou, não vou parar. E o que tiver que vir, virá, virá. Com toda a força que tem a paixão. E vai tomar seu coração. Bora puxar o baú, bora. Olha aí, ó. Pega do som, papai. E o Michel do Cineral chega junto. Alô, Top Show. Esta noite eu sonhei que eu estava em um lugar onde todos se cumprimentavam ao passar. Era tudo tão diferente, nem sei contar. Bora, Paula. Existia sempre um sorriso em cada olhar. Ainda sopa do papel. Tanta gente nos bancos da praça falando de amor. Leão e companhia. Tá com a gente, hein? Vento soprava. Olha a Rafaela Rodrigues. A mulher das aparelhagens. Tá na área. E as crianças podiam até... E aí, Loura? Passear. Coro com coro, olha só. Pelas ruas estranhas e calmas daquele lugar. Vai, coro com coro! Mas a noite passou e o meu sonho... Búfala! Teve fim. O som do amor. Ai, que bom ser... Cineral. Um abraço, casal Sem Limite, amiga Sara e Claudemir daqui, valeu. Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Ai, que bom seria se a vida fosse assim, sempre assim. Acordar. Vamos lá! Gerra Adriane cantando pra galera. Isso é clássico, Top Show! Sei que mais nada represento pra você. DJ Michel. Tanto faz que eu viva alegre ou triste. Um abraço aí pra Josi Morena, aí do Castanheira. Mesmo. Olha seus amigos aí do Líder. Líder Independência. Alguém embora. Alô, Silva! Tu sabe, né, meu irmão? Não sou ninguém. Olha só. Vivendo sem você. Oi! Meu amor. Olha o Rambo. Alô, Rambo! Aqui. Ei! Que foi que houve pra você mudar assim? Não posso crer que você não goste de mim. Oh, querida, eu juro que demais ninguém cederei. Falcão Cineral. Meu coração. Falcão Cineral. Só a você. Falcão Cineral, meu amor. Já tem mais vinheta aqui. Vamos lá. Se um dia vou morrer, melhor morrer. Amigo Lúcio com a gente, a comitiva. Aí da Comarote, tá aqui, ó. Fala, Odisson. Minha vida não. Galera da Carroça Festa aí, ó. Abraço, meu irmão. Bora, Cíntia. Talvez você. Daqui a pouquinho, o Michel e a galera invadindo Benevides. Vira com o Boaçu. Como é que vai ser Pai Dega, olha. Viver pra sempre. Todo mundo de sunga e biquíni. Só me resta então dizer adeus e confessar. E aí? Não sou ninguém. Depois de lá a gente vai pro Curió, piscina da Cozamba, o DJ do som da mão por lá. O som do amor. Sem você, meu amor. Quinta do uísque. Eco, eco. Quinta do uísque. Ouça esta canção. E aí, Raimunda? Te peço. Bora, Raimunda. Amor. Época boa lá da estreia. Lá no Padre Nilson, lembra? Distante, bem distante. Bora! De você. Agora é o teu. Um dia eu vou ficar. Às vezes, quando está comigo, você briga sem motivos e não quer parar. Oh, oh, oh. Eu queria ter asas pra voar. Caça cinerar. Longe daqui. A ladrão. Você me chama. Já temos CD aí do Didi Boy. Na mão do maluquinho. Bora, maluquinho. Vai rodar, vai rodar. Não. O Pitbull, o que, que ele é? Bandido. Alex Brother, amigo Benilson, Paulo e o Saraiva aqui com a gente, obrigado. Bandido. Michel chega junto pra fazer a galera recordar. Valendo, valendo, valendo. Top show, top show. Égua japonês. É doido. Sombra só lembra da mãezona. Amar como eu amei. Ninguém, cara. Ninguém. Ela é bailarina lanche. O melhor do Vero, do Vero Rio. É Kátia e o Zé da Sol. Estúdio QP. Como eu pendei. Ninguém. E aí, Cleide? Jamais penou. E aí, Loura? Qual é a parada, Loura? Eu vivia sem ninguém, porém não chorava de amargura, não. Equipe couro com couro, Delano. De alguém. É couro com couro, Delano. A quem logo não te faz de doido. Paixão. Hoje sofro por amar demais. A um ser que não me soube dar a ternura imensa que eu lhe dei. E o que soube foi me desprezar. O amor está no ar. O amor está no ar. Toma! O supremo som do amor. Após a pandemia, a gente chega. A gente chega valendo, viu? A gente mora, tá, bicho? Saudade. Amar como eu amei. Alô, Cíntia! Ninguém. E aí, bicho, qual é a parada, bicho? Jamais amor. Haja supino, concentrado, pirâmide. Pena. Fala comigo. Como eu pendei. Kleber Cocá. Ninguém. Conhece o Kleber Cocá? Jamais pendei. O cara que gosta de amaciar. Vai, Cocá. Eu vivia. Olha, delegado. Porém. Minha irmã, essa mulher lá de perto do palácio. Ela segue, ela segue. Se eu conheci alguém. Ai. A quem logo dei meu coração. Hoje sou Cineral Digital. O som do amor. Que não me soube dar. O som do amor. Ternura imensa que eu lhe dei. E o Michel por aqui. E o que soube foi me desprezar. toma-te. Vai dego, hein, cara. Só na ferida do cara, só na ferida, vai. Quando eu ficar quieto no meu canto, seu moço, é. Deixa pra lá. Esse mesmo, Apolo, lavou, tá novo, cara. Importante a moto. Se puder conter meu pranto, não tente me consolar. Solteiro. É que o Apolo tá solteiro. Vem uma saudade. O pastor Andarilho, ele dá valor, ele gosta, ele lembra do tempo. Olha só. São lembranças da minha cidade. E aí, Morelli? Felicidade. Alô, Cíntia! Alô, mulher! Bora! E aí? Duro foi sair daquela casa. Amigo Rogério Amel, casal da Sacramento com a gente. Alô, Júnior Mr. Shake. Como é que é, meu irmão? Duro foi deixar Maria Rosa toda manhosa, sem entender. Falei que é só as melhores. Bora pra cima. E aí? Abrindo o baú do amor. E vem que dá certo, vem. O supremo som do amor. Me fala baixinho, me faz um carinho, meu bem. Me olha tudo nos olhos, me dá mais um beijo, vem. Nossas casas Cineral. Desejo mostrar o Cristiano, com certeza. Junto com o Falcão. Sempre Cineral aí, ó. Eu vivi procurando você. Ei! Esperando o amor conhecer. E agora que eu. Olha, advogada. Nunca mais vou. Sendo amaciada. Eu quero esse amor. Aí, Cucá. Te entregar. Vai, Cuca. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. DJ Franjinha. Seu veneno. Olha aí, Franjinha. Apolo só tá de olho, Apolo. É demais. Vira a cabeça até que amanheça. Ai. Nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Já estou cansado de esperar amor, compreensão, carinho, carinho. Alô, Lília. Bacana. Quero alguém. Olha a Renata com a gente. Coração. Ei, Renata. Que seja como o meu. Renata. Sozinho. Renata. Alguém a quem que não me deixe triste. Silva, ele tá precisando daquela. Que tenha muito. Hoje, hoje mesmo. Pra dar. Daqui a pouquinho. Dá pra ele, dá pra ele. Ele se garante. Que me dê muita força e me ofereça o colo na hora de dormir. Nosso amigo Camarão. O amigo Leão, sem miséria. Conhece Camarão, Danilo? Né? Aí vai lá agora, mano. Tá doido. Já estou cansado de chorar, de tanto caminhar sozinho. Quero alguém que queira o meu amor. Prometo me entregar todinho. Alguém a quem eu ame, que não me deixe triste, que tenha muito amor pra dar, que me dê muita força e me ofereça o colo na hora de saudade. E de Michel do Som na Onda Detonando, olha aí, ó. O Som do Amor. Super DJ Michel. Você foi minha noite, meu dia. Olha só. De repente, olha quem tá aí, o Ronaldo da Prantina. Esse é velha guarda no Som do Amor. Me guiou num caminho incerto, afastou a tristeza de perto e conquistou meu coração. Você foi o meu erro perfeito, me usou sem interesse de Ronaldo da Pratinha. Depois de amar, se foi, vai der. Mas voltar jamais. Ei, Valéria. Tu adora uma angústia imensa. Como é que é? Um vazio sem sua presença. É você? Vem meu peito atormentar. Minha porta está sempre aberta. Pode entrar nessa. Sabá, joga aquela, Sabá. Certa, que eu estou a te esperar. Vou jogar, vou jogar. Você foi o meu eu perfeito. Me usou sem interesse direito. Detalhe com qualidade. Depois de amar, se foi pra não mais voltar. Mas eu sei que o tempo é que dita. Se um dia você vai pra mim voltar, me pedindo pra te perdoar, pra ficar comigo. Oi. Mas eu sei que o tempo é que dita. Até o final. Um dia você vai pra mim. Daqui já vou pro cupo açúcar. Me pedindo pra te perdoar. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje você curte aqui. Aquela música do Fernando Mendes, uma música bem velha, mas com qualidade, assim que é gostoso de tocar, ó. Te liga, Pop Show! Por acaso eu sou filho daquela que por acaso meu pai abraçou. Assim que é bom de escutar. Por acaso eu sou filho. Alô, Cláudio Gucá! A quem por acaso mamãe se entregou. Vai, Delano. Por acaso eu sou. Assim que é pai dela, né, Delano? Porque eu. Alô, japonês! Nem ao menos sou filho adotivo. Por um motivo de força menor. E aí, mulher? Por acaso eu sou filho do rico. A Érica do Amor. Porque o pobre morria de dor. Junto o celular. Por acaso eu sou filho do Sol Pitel. De um velho caso comum de. E aí, Sabá, vai, Sabá. Por acaso eu sou filho. Olha a qualidade aí. Que tão somente me soube fazer. Por acaso eu sou filho de um homem. Simplesmente não quis me assumir. E sozinho no mundo eu vou tentando a vida levar. Não sou culpado, ninguém é culpado. Hoje eu só quero um sorriso ganhar. Jardim. acaso eu sou filho do rico, porque o pobre morria de dor. Por acaso eu sou filho do acaso, de um velho caso comum de amor. Por acaso eu sou filho daquele que tão somente me soube fazer. Por acaso eu sou filho de um homem que simplesmente não quis me... Essa amiga Musa, Musa Rafaela Rodrigues, a da equipe Quinta do Uísque. Tá por aqui. Não sou culpado. Alô, Uísque. Ninguém é culpado. Hoje eu só quero um sorriso ganhar. Quantas luas eu vi passar, quantos dias eu vi nascer. Toma-te. Quanto tempo pra te encontrar. Olha aí. Pra te conhecer. Búfula. Sei que eu sempre sonhei, que toda a vida eu esperei a metade que eu queria pra mim, que faltava. Quer passar o uísque? O Sky, né? O Sky. Esse amor que alô, Sky. Chegou pra ficar. Ele é Neide. O vazio. É Cineral aí, meu irmão. Lá do Guamã. Te amo com letras gigantes no meu coração. Eu quero teu mundo guardado comigo. Eu deixo minha vida guardada contigo. Te quero assim, mais perto de mim. Grudada em mim. Olha o Delano, pai deve o Delano. Vivendo pra sempre esse sonho encantado. É velha guarda aí. Ser teu amante, ser o teu namorado. Só relembro Cabeça Branca. Eu quero assim, é. Mais perto de mim. Mais tarde ele tá lá no Cupuaçu. Sete da manhã ele sai da casa dele. Levando aquela sunga branca. Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. É doida, cara. Vamos lá! Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz. No lugar que era de encontro, só encontro. É o Michel do Som do Amor aqui na Top Show. E a saudade de você. O Som do Amor. Vinha nos lugares que eram nossos. O que é que tá chegando depois da pandemia, hein? Sem você. O Supremo Som do Amor. Nada mais calada do que nunca. Vem chegando pra dizer. Meu padrinho Sabá, e é velha guarda, pô. Que aí, no... aí tem patente, respeito. Nessa volta, à procura de você. Você é pito novo. Volto sempre a mesma hora, aquela hora combinada. Dos abraços de nós dois e dos abraços só ficou entre os meus. Diz amor, procura, procura. Cadê você que já não vejo mais? Cadê você que me tirou a paz? Eu procuro mais, cadê você? Você, o sonho que guardei pra mim. Amar você, a vida foi quem quis assim. Eu te amo, isso eu não sei mais. Só no coração, né, mulher? É. Amar você, já, Búfalo. Meu coração. Obrigado, viu? Boa noite. Você, bom dia, né? Toda minha ilusão. Eu te amo. Fala, delegado, só palácio, né, delegado? Faz parte de mim. Segunda-feira do Cineral, lá no Palácio. Quanto mais o tempo passa, mais eu quero. Sabe que é nós. Bora, Cucá! Bora que vai rolar amanhã. A Lilian, vai, Lilian. Aquela suga de dois dedos. É aparecer na virilha. Já amar você, DJ Bigode. Isso eu não sei mais mudar. Ei, Bigode. Gente, reta final, gente. Top show, reta final. Menina do Buiu agora, DJ Buiu. Supremo som do amor. Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te encontrar. Descobrir na luz da lua teu olhar. De mim, se você não voltar, pensa numa música pai d'égua aí, ó. Reginaldo Ross. Nossa reta final, gente. Valeu, top show! Te liga aí, ó. Venha ver, meu amor. O que foi que você fez comigo? Eu não sei o que fiz pra poder merecer tal castigo. Essa é pra levar, Gucá. Pra levar, pra levar. Veja bem, meu amor. Pra levar pro morredor. Marcas que trago no olhar. Tanta saudade, você não sabe, são marcas de... Agora o sabá e dessas. Chegue perto pra ver essas rugas que traga no rosto. Ninguém vai se livrar das rugas, viu? Pode crer. Fique logo sabendo. Foi desgosto. Vamos ficar velho, todo mundo vai ficar velho. Todo mundo vai ter ruga. Você foi para minha razão. Velha guarda você. O caminho, a certeza, a paixão. Hoje é saudade. Ei. Tenho vontade de voltar atrás. O som do amor. Quero tudo de novo. Quero os dias, quero as noites ao teu lado. Quero fogo. As sombras, solteiro, né, sombra? Cheios de paixão. Quero as coisas mais simples. Nossa casa, nossa rua. Nossa vida aberta. Olha quem perdeu um cartão de crédito. Nossos filhos. E uma identidade. Nosso amor. Tá aqui, acharam, viu? Chegue perto pra ver essas rugas que trago no rosto. Pode crer, meu amor, foi desgosto de perder você. E aí, Rafaela? Você foi para mim. Qual é a transação? O caminho. Quinta do uísque, mamãe. Dessa paixão. A ladrão. Hoje é saudade. Tenho vontade de voltar atrás. Hei de achar alguém que me dê amor. Aí, berbeiro. Que fale só de saudade com qualidade. Pra que eu possa pensar. Esse que é o diferencial. Que a violência. Alô, Sabá! Já não representa nada. Que a paz já foi encontrada. Vem, vem, vem, vem. Que a guerra acabou. Vem. E que a gente já possa viver e possa falar com um semelhante sem ter que morrer, sem ter que matar. Olha, daqui a pouquinho, beirada. e grita. Pega essa barra, galera, vai pra na beirada. Tchotcha. Brincar. Tá meio dia lá, ó. Sorrindo, cantar. Já foi o meu tempo de lá, já. Seu perfume de amor pelo ar. Estamos velhos. Há 2000 anos atrás, pintou na terra um rapaz que só falava de... Olha a Renata. E o mataram. Vou tocar Tainã daqui a pouco. Mas o mataram fisicamente, pois o seu espírito, pois suas palavras estão mais vivas do que... Reta final, gente. Top show. Na voz de muitas pessoas que acreditam que o amor existe. E que a gente já possa viver, já possa falar com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. E crianças já possa... Nossa amiga Josi do Castanheira. Alô, Josi. Olha o Sombra. O homem que não assombra. Ele vai voltar falando de amor, de amor, de amor. É doido, cara, olha. Tem que tirar o chapéu pra soldar. Eu quero te encontrar dormindo, no raio de um sol nascendo, Tainã. E aí, Sabá? Pega fundo de quintal. Filha de um deus Tupã. É boca boa. Mamona do Nova Geração. Eu quero te encontrar banhando nas águas. Alô, Bronze! Acho calmo, Tainã. E aí, Tainã? Tainã, filha de um deus Tupã. Temos uma identidade aqui. Quero abraçar tua... Da nossa amiga Edilene pequena, Lima Dias. Beijar tua... Nossa identidade daqui, pequena, viu? Pequena, quero afagar... É tua, japonês. Pelos ao pôr do sol. Quero abraçar tua pele morena. Quero... Ai, que saudade! Pequena, quero afagar teus cabelos ao pôr do sol. Eu quero te encontrar sorrindo, pro verde da esperança vindo, Tainã. Tupã. Quero abraçar tua pele morena, quero beijar tua boca pequena, quero afagar teus cabelos ao pôr do sol. Quero abraçar tua pele morena, quero beijar tua boca pequena. Gente, daqui a pouquinho, Michel e Benevite. Vila Gambuaçu, viu? Depois de lá, a gente vai pro Curió. Lá na piscina da Cozampa. Lá no Curió, depois da Vila Gambuaçu. Depois da Cozampa, Falcão, a gente vai lá pro Guamá, que tal do Cláudio, meu irmão? Essa música aí só lembro Cineral no Ipanema de Outeiro. Nas férias, no 12 lá, olha. Galera bebendo no sol. É doido, olha só, olha. Mergulhar. Bora, Cucá! No azul piscina, no mar de Pajussara, deixar o sol bater no meu rosto. Ai, que gosto me dá. Mergulhar. Olha o famoso Vila da Barca. No azul. As meninas via show. No mar de Pajussara. Pega do som, cara. deixar o sol o cara viaja no meu rosto. Ai, que gosto me dá. Alô, Sombra! E as jangadas partindo pra o mar. E Sombra, será que nessas férias agora vai ter a toca dos varejeiros lá? Minha sereia. É tradição lá, meu irmão. Marcelo, minha sereia. Mergulhar no azul piscina. A nossa penúltima, gente. Obrigado, Via Show. Top show, né? Deixar o sol bater no meu rosto. Olha o Raifá. Ai, que gosto. Diego Raifá. Esse é velho agora. Castanheiro. Mergulhar. Alô, advogada. No azul piscina. Pega as férias, o melhor. Melhor mês pra mim, meu irmão. É doido, hein? Deixar o sol bater no meu rosto. Ai, que gosto me dá. E a jangada. Olha, 30 anos de varejeiros. Lá na toca dos varejeiros em Outeiro. O Michel vai estar lá. Minha sereia. Alô, dona Raimunda. Olha a Flávia. Minha sereia. Marcelo, minha sereia. Marcelo. Chega a minha última. Obrigado, Top Show! Valeu, meu irmão, valeu! Meia-noite no meu quarto, ela vai subir. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir. O som do amor! Um abajur cor de carne. Alô, Chico Show! Lençol azul. Alô, Maché. Alô, velho. DJ Buiú. Olha aí, Buiú. O Supremo. Menina veneno. Pequeno demais pra nós dois. É, meu irmão. Em toda casa. O Supremo Som do Amor. Você, só dá você. Só dá você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Olha a advogada aí, a pô. Seus olhos. Essa mulher mora na conta, olha. Brilham. É. Ela invade. Seu Top Show. É um prazer. Será que ela vai pro Cupo Show amanhã? Sim, vai. Sozinho no meu quarto. Ela vai. Eu acordo sem você. Fico falando pras paredes. Alô, Flávia! Até alô, Raimunda! Eu lembro dessas duas aí, olha. Eu acho que uns 10 anos atrás, lá na Embaixada de Samba da Pedreira, onde a gente se conheceu. Estrelinha. Lembra do Estrelinha, Raimunda? É doida. Acontece voltar o tempo, né? Alô, Júnior do Bengola, meu parceiro Júnior, bora Júnior! E a nossa última! Aí, Cucá, mais tarde é nós. Só dá você, só dá você. parceiro Andarilho. Fala, Andarilho. Eu nem sei qual o seu nome. Obrigado, Falcão, você, sua morena. Preciso chamar Apolo, o homem da Pílula Azul. Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer. Sempre gosta de deixar a galera com gosto de quero mais. Então amanhã você vai curtir. Pede a tua manhã pra mim. Não esquece. Tá pronto. Olha, 10 da manhã já tô lá já. É cedo, mano. É cedo. É cedo, cupuaçu. Os ônibus saem 7 da manhã. É. 10 da manhã tô lá já com biquíni, sunga. O Apolo com fio dental. Obrigado, gente. Valeu, gente. Fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus. A gente fica por aqui. Obrigado. Valeu, Top Show. Valeu, galera da saudade. Obrigado. Prepare-se. Após a pandemia, o mundo das recordações vai te surpreender com tanta beleza e muito som. Vem aí. Novo Cineral. O supremo som do amor está chegando. Uma nova história. Uma nova emoção. O Supremo vem.